sangue do Cordeiro, de toda mancha nos lavou. O mesmo salmo triunfante, em dons e santa exultação, por todo o mundo vai subindo, a Deus autor da rei. Que aos pecadores quer salvar, e nós, teus santos, percercando, enquanto militando aqui, as nossas vozes elevamos para exaltar, Senhor, a ti. A Deus louvai, supremo Rei, e glória, honra, majestade a Cristo Salvador. Das trevas fomos nós chamados, a tua pura e santa luz. Da escravidão e do pecado, nos libertaste pela cruz. A Deus louvai, cantemos todos, a Deus louvai. Que nos remiu, e filhos seus e seus herdeiros, em Cristo nos